está no ar. Inominata 616. Bom, pessoal, como era já de praxe no nosso site, todo final de ano a gente realizava aquela retrospectiva, já que o enfoque caiu, a gente tá reiniciando agora essa nova tomada dentro do nosso Inominata 616. E pra isso, mais uma vez, a gente vai contar com nossos editores, a começar pelo João. Oi. A Cami. Oi, tudo bem? Como vai? O Ed. 2009, o ano que vivemos em perigo, perdemos Lombardi. Meu Deus do céu. Michael Jackson foi nada, né? É, Lombardi que eu prometo. Lombardi é que importa. Contamos também com o Rafael Felga. Olá, pessoal. Olá, enfermeira. Cada um pior que o outro. Nossa. É, nossa, a criatividade de 2009. Nível da invasão secreta. Estão treinando pra Teletubbies, né? Direto do fundo do poço. Oi! Né? Então deixa de churumelas, como já fala a nossa querida Cami, e vamos dar início ao nosso último Inominata do seu primeiro ano. Essa leitura de e-mails. E-mails. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown. Bom, mais uma vez eu tô aqui com o Ed e a Cami pra mais uma leitura de e-mails. A última leitura de e-mail do ano. Começar com o e-mail do Gabriel Queiroz. A gente tá lendo o segundo e-mail dele aqui no site. Não é porque a gente não tem e-mail, tá? É porque os e-mails do Gabriel são legais. Meu Deus. É verdade. Tá bom. É o seguinte, o Gabriel tá cheio de perguntas aí. Tem até mais uma lista de perguntas da próxima vez. É. Eu tô selecionando aos poucos. Ou não. Senão a gente fica doido. Vamos lá. Ele diz: Olá, pessoal, 616. Gosto muito do trabalho de vocês. Gosto muito de saber as suas opiniões sobre as HQ. Adorei o Inominata, principalmente ouvir a voz da Cami fazendo abertura e encerramento. Me apaixonei pela voz dela. Tenho umas dúvidas. Vamos lá. Por que a Mulher-Aranha se chama Mulher-Aranha? Bem filosófica essa pergunta, né? É? Qual Mulher-Aranha será que ele está falando? É, pois é, isso que eu tô falando. Tem pelo menos umas quatro nessa jogada. Na ordem que eu me lembro, a primeira é a Jessica Drill, que é a que a gente conhece que é a Mulher-Aranha, que hoje é uma Vingadora. No final da Invasão Secreta, a gente viu que ela voltou por um tempo. Uma Skrull se passou por ela, né? E aí a gente, digamos assim, de poderes que eu tenho uma ideia, ela tem um que ela chama de ferrão, que é uma energia que ela solta. Recentemente se descobriu que ela tem o tal de um feromônio. Isso não me lembro de ter alguma vez sido mencionado anteriormente. Então eu me lembro que ela voava. O interessante é que no universo Marvel as aranhas voam, soltam feromônios e disparam raios. É incrível isso. Eu queria saber que aula de biologia eles fizeram. É fantástico. Eu nunca vi uma aranha assim. Até inclusive nessa série nova que foi o Bendis que reescreveu sua origem, não se diz porque ela se inspirou no aranha. Ou seja... A Mulher-Aranha que a gente tá falando agora não tem nada a ver com uma aranha. Isso. Aí a segunda Mulher-Aranha é a Julia Carter, que hoje tá sendo chamada de Aracne. Mas ela apareceu na Guerra Secreta. Ela morava num bairro que foi arrancado da Terra pelo Beyonder pra formar o planeta dele lá. E é de poderes, é a que talvez seja mais parecido, que ela tinha teias psíquicas. Tem tudo a ver com a aranha também, né? Aranhas leem mente também, né? Você não sabia disso. Uhum. Quando eu tenho medo, elas sabem. Bom, mas aí elas criavam tipo uma teia telecinética que envolvia as pessoas e prendia ou criava obstáculos. Era isso o que ela tinha de poder que remetia a uma aranha. Daí veio pelo menos duas mais desconhecidas. Uma é Matt Franklin, que aconteceu justamente numa saga em que o Osborn queria conseguir poderes. Ele queria fazer a reunião do quinteto, que reunia os artefatos lá. Os atributos eram poder, imortalidade, sabedoria, e os últimos dois eram morte e loucura. Então você tinha três chances de se tornar poderoso, imortal ou sábio, uma de morrer e uma de ficar louco. Ah, né? Aí que acontece, o Osborn, ele achou que ele tinha conseguido o poder, mas ele conseguiu a loucura, porque assim, na hora que a reunião ocorreu, cada pessoa achou que tinha ficado com uma coisa, mas na verdade ficou com outra. Então, por exemplo, a Madame Teia, na hora que ela tocou a parada, ela caiu dura no chão. Então acharam que ela tinha morrido. Mas na verdade ela tava renascendo que ela se tornou imortal. Essa Matt Flank que o Coveiro tá falando aí, ela sentiu um formigamento e acharam que ela tinha ficado sábia. E, na verdade, ela ganhou poder. O cara que começou a babar, que acharam que ele tinha ficado louco, na verdade, ele tava babando por causa da... Morrendo. Não, ele tava tendo um refluxo de sabedoria tão grande na mente que ele não aguentou e desmaiou. E o, cara, e o cara que ficou alheio, que achava que tinha ficado imortal, ele ganhou a morte, que ele se tornou tipo um motoqueiro fantasma, assim. Aí ela ganhou o poder, né? E o poder dela era super força, o básico, né? Super força, voar, invulnerabilidade. Aí ela viu que ela tinha o poder de voar, super força, invulnerável e tal. Aí ela olhou as mulheres aranha e falou assim, como o poder dela não tem nada a ver com a aranha, eu também vou usar esse nome, né? Ela virou... Na verdade... Com essa desculpa, né, Ed? Na verdade, inicialmente, ela se vestiu de Homem-Aranha, que foi a época que, pela milionésima terceira vez, o Peter Parker se aposentou do Homem-Aranha. Então, apareceu um Homem-Aranha na cidade, que era, na verdade era ela um enchimento, né? Aí, depois que descobriu tudo e tal, aí ela começou a adotou a identidade feminina, né? Eu acho que a Miss Marvel devia chamar Mulher-Aranha também. Ela, na verdade, quis se disfarçar, né? E acho que tinha uma inspiração com muitos outros personagens apareceram com inspirados ao Homem-Aranha e resolveu vestir o uniforme. E agora vem a última, que é a única que não era heroína, que era a Charlotte Winter, que era tipo uma vilã que lembra um pouco os poderes de uma heroína recente, que é aquela garotinha que acompanhava a Carol. Como é o nome daquela garotinha? Aranha. Espanhol. Então ela tinha, na verdade, umas garras atrás, com umas das aranhas. Ela era a única que realmente parecia uma aranha, né? Ela era meia loura, meia bonitona assim, acho que tinha uma mordida de veneno e uma coisa parecida. Loura bonitona, você tá louco? A Charlotte Winter, sim. Ah, tá, achei que você tava falando da aranha. A aranha também era uma certa mulher aranha, vai, né? Exato, e eu tô falando o seguinte, a Charlotte Winter, ela tem uns poderes muito parecidos. Essa loira que você tá falando aí é uma que usa verde? É uma que usa verde. É a sobrinha da Madame T, essa mulher aí. Ela é a filha, né? Filha ou sobrinha, é parente dela. É uma parente da Madame T, exatamente. Então, assim, pelo menos são essas quatro mulheres aranhas. Enfim, como nós vimos, a maioria das heroínas Marvel, 90% das heroínas Marvel chama mulher aranha, não tem nada a ver com uma aranha, elas parecem mais uma barata, e não deviam se chamar aranha. Elas têm uma boa desculpa pra ter um codinome de um personagem famoso e pegar rebarba, né? Elas são buchas. A ideia da criação da mulher aranha e da mulher Hulk era justamente essa mesmo, versões femininas de personagens masculinos famosos. E pegar a fama, né? Se aproveitar um teco disso. Tanto que a mulher Hulk era bem menos carismática no começo do que depois. Que ela era só uma mulher selvagem mesmo. Depois que ela virou mais comédia, não sei o quê. Bom, a segunda pergunta do Gabriel é: Luke Cage é mutante? Qual é a origem dos poderes dele? Olha, eu não sei que se ele é mutante, mas que ele era brega pra caramba. O que eu sei é que ele era foi acusado injustamente de ter cometido uns crimes, foi preso, e nesse meados da prisão aí é que ele foi feita a proposta pra ele ganhar os poderes dele, que seria a super força e a pele indestrutível. Agora, quem deu esses poderes a ele, como foi feito esse processo, isso eu não tenho certeza de como foi, ou em quando foi. Se alguém tiver mais detalhes, escreve que a gente lê no próximo nominar. Então vou pra terceira e última pergunta do Gabriel. Eu queria saber em quais revistas Cable e Rachel apareceram pela primeira vez e em quais encontram seus pais até se estabelecerem definitivamente no universo meio-meia. Ele não quer mais nada, né? Vou ser sincero, eu amo o personagem do Cable. Que momento cut que merece uma musiquinha. Tá marcado, né? Mas assim, bom, mas eu tenho uma péssima memória. Então vou ser sincero, eu não tenho a mínima ideia de quando foi que o personagem se estabeleceu definitivamente no universo meio-meia. O que eu posso dizer é o seguinte, por um tempo ele teve muita pegada a seus pais, mas a gente não tinha ideia que ele ia se tornar o Cable futuramente. Que ele era o filho do Ciclope, né, o Nathan Christopher Summers. Boa parte da história dele você pode ver relembrando a história do X-Factor original. Só que aí ele foi tomado pelo grupo, né, uma dos membros do grupo Ascani, levado pro futuro. E aí a gente foi ter ideia que aquele personagemzinho que foi levado pro futuro já tava há algum tempo aqui no universo Marvel. Isso em meados dos começo dos anos 90, que é o Cable que a gente conhece hoje. Mas com precisão de onde, de que revista ele se estabeleceu e que ele viu o Ciclope pela primeira vez, eu não tenho ideia. Eu lembro que faz um pouco tempo que eu não fazia ideia de direito da história do Cable. E o Jeff contou pra mim a história inteira do Cable. Só que eu também agora não vou saber a revista. Mas eu queria dizer uma coisa igual o Coveiro disse no último canal, 66. É diclopédia! Ai, meu Deus. Mas não foi caro, meu Deus. Isso eu adoraria que fosse cortado. Fala aí, Ed. Bom, primeiras damas, né? A Rachel apareceu pela primeira vez em Hulk 72, nas histórias dos Novos Mutantes, que naquela época mágica, os Novos Mutantes eram publicados em Hulk, né? Ah, beleza, né? Organização, show de bola. Número 9 da X-Men da Abril, ela aparece tentando localizar o Instituto, né? Nessa, ela acaba sendo sequestrada pela Selene, e aí que ela conhece os X-Men, né? Ela vem encontrar o Ciclope durante as Guerras Asgardianas, que duraram de X-Men 20 até X-Men 23. Aí ela conhece o Ciclope e conhece a Madeline também, que ela até acha parecida com a mãe, ela fica triste porque, né, não é a mãe e tal. Naquela época a Jean tava morta, né? O que eu me lembro é que eu via várias vezes ela de longe, ou espionando o Ciclope, ou por uma coisa, mas nunca com coragem de se apresentar pra ele. Então várias vezes eu me lembro de algumas cenas assim. Então, justamente no final das Guerras Asgardianas, ela tem uma conversa com ele assim, fala da mãe e tal, mas não revela ainda a verdade pra ele, né? Ele só vem saber a identidade dela, eu acho que foi em Dias do Futuro Presente, eu acho, foi bem depois. Cable, ele aparece pela primeira vez em X-Men 62, e ele conhece o Ciclope em Programa de Extermínio, que foi de X-Men 68 a X-Men 70. Só que ali, né, o Cable era só um cara com um braço mecânico, tanto que em Programa de Extermínio ele tira o braço pra consertar. Coisa que a gente sabe que não seria possível hoje, porque o braço dele é carne transmutada em metal, né? Não um braço mecânico. Tirou o vírus transmodal assim, colocou a peça, depois coloca de novo, né? Ele até tem até uma cena que ele chama o Forge pra ajudar ele a consertar o braço. É, isso é de fato não tem como fugir. A origem do personagem inicialmente não tinha nada a ver com o Nathan, mas aí... Não, na verdade, a origem dele era não ter origem, né? O Rob Liefeld, ele decidiu depois que... inventaram uma origem. Ele decidiu que o cara tinha que ter uma metranca gigante, um braço mecânico e cara de mal. Tanto que ele não tinha nem poder mutante no começo. Depois que introduziram a telecinese e tal, mas ele não demonstrava os poderes dele. É, agradeçam acho que a escritora da época, que é a Louise Simonson, e ao Chris Claremont também, por dar um destino ao personagem, que hoje... Agradeço a você. Que hoje em dia é considerado um dos personagens mais brilhantes que eu já vi lançados nos últimos 20 anos, vai. Ou não. Tá bom, ele é legal, vai. Um detalhe, pra quem quiser saber, o Cable, na verdade, a primeira aparição dele foi nas Guerras Asgardianas, só que, já que foi nessas histórias aí que a Madeline deu a luz a ele. O Cable nasceu enquanto os X-Men estavam nas Guerras Asgardianos. Que é o Christopher, né? É, que é ele, né? Nossa, é uma zona essa história. Eu lembro quando o Jeff me contou, eu falava, mas peraí, volta. Então tá. Um detalhe do Cable legal é que na época que a gente lia essas histórias aí, não tinha o festival de spoilers que tem hoje em dia, né? Então foi legal Ninguém sabia, né? Então foi legal ir deduzindo aos poucos, pelas pequenas pistas, que o Cable era o Nathan, né? Na verdade, o filho do Ciclope, né? A gente foi deduzindo isso. É, o Ed lembrou bem isso aí. Coisa que hoje em dia é praticamente impossível, né? Próximo e-mail é do Estevam Mantovani e diz: olá, há algum tempo frequento o blog de vocês. Abre parênteses, site, meu amor. E a comunidade no Orkut. Porém, por falta de tempo, precisei dar uma abandonada nos quadrinhos. Vi hoje o tópico do Real of Kings. É real? Isso. Um parênteses breve, isso aí é uma saga futura cósmica. Mas como a gente não vai entrar em detalhes porque é spoiler, fica por isso mesmo. Ok, ele viu o tópico e por ser outra aventura como Nova, Ele se lembrou da aniquilação e ele disse: fiquei com algumas dúvidas. Gostaria de saber em que edições foram lançadas a aniquilação e quaisquer continuações aqui no Brasil. Além disso, gostaria de saber se ainda há histórias dos fugitivos e, se houver, em qual revista está sendo publicada atualmente. Obrigado pela atenção. É bom, Estevam. A aniquilação aqui no Brasil, tanto a 1 quanto a 2, que tem o subtítulo de A Conquista, foi publicada de um jeito bem especial aqui no Brasil. Originalmente, ela era publicada com um prólogo e aí se separavam em 4 personagens diferentes, onde tinham 4 edições cada, e finalizavam em mais 6 edições americanas. Então, já aqui no Brasil, ela foi publicada dessa maneira. Primeira Aniquilação 1 teve um prólogo, que foi a história do Drax, né? E mais 7 edições, reunindo todas aquelas americanas com os personagens separados e que depois se reuniram nas edições finais. E a Aniquilação 2, A Conquista, também teve um prólogo. Dessa vez ele continha realmente o prólogo original. E mais 6 edições que envolvia a história do Espectro, a história dos que viria a se tornar os Guardiões da Galáxia, né? Que é a história do Star-Lord, ou Senhor das Estrelas. E em separado, a gente tinha algumas Marvel Apresenta, que reunia as histórias do Nova. Ed, você lembra quais eram as Marvel Apresentas que tinham Nova? Do Nova, números 37, 38, 41 e 44. E os Guardiões da Galáxia saíram na 42. Depois que acabou a Aniquilação, né, a gente teve a continuação dessas histórias no Cosmo Marvel, que foi justamente o que o Ed falou aí, dessa 42 dos Guardiões da Galáxia, foi quando eles se batizaram com esse nome, e a 44 que reúne as histórias mais recentes do Nova, inclusive relacionada com a Invasão Secreta. O legal é você ler tudo, porque as histórias do Nova valem muito a pena, e ele não tá num mix, né, são histórias só dele, uma revista muito dinâmica, você lê bem rápido, e tem uns momentos muito bacanas, né, por exemplo, na primeira edição, a 37, o Nova, ele vem pra Terra, né, e encontra o Homem de Ferro, ele vê como a Terra tá diferente desde a época que ele saiu, e essa edição é legal pra estabelecer que o Nova agora é cósmico mesmo, né, ele não tem mais lugar na Terra como um herói terrestre mais. Cosmo Marvel eu recomendo pra qualquer um. Hoje em dia o Cosmo Marvel ele é escrito por uma duplinha, né, que é o Dan Abnett e o Andy Lanning, que assim como a duplinha mágica dos mutantes, que é o Kyle e o Yoss, eles são excelentes e eles dominam tudo sobre o Cosmo Marvel hoje. A gente vai ver ainda muita coisa, provavelmente esse ano de 2010, relacionada ao Cosmo Marvel, que vai valer a pena sim. Fugitivos, a última edição dele foi uma Marvel Especial, que até foi lançada antes da Invasão Secreta, da participação deles durante o evento. Foi até estranho, porque nessa Marvel Especial, o Chavin, que é um Skrull, ele havia partido no final dela pra tomar o lugar de sua amada, né? Ele se disfarçou de sua amada pra levar o castigo, a penitência que ela deveria sofrer no planeta original deles. E aí, depois eles apareceram nessa Invasão Secreta Especial número 3, juntamente com os Jovens Vingadores, e foram as últimas vezes que eles foram vistos. Existe sim algumas histórias ainda por vir, que foram publicadas nos Estados Unidos, mas não muito mais. Provavelmente tem mais umas 6 ou 8 edições. E, infelizmente, Fugitivos vai ser provavelmente descontinuado por um tempo. Oh, triste. Triste mesmo. Qual é o Fugitivo? O Brian Cavon saiu do roteiro. Continuou legal, mas não continuou exatamente a mesma coisa que era. Infelizmente, não terminou. Vai ser cancelado, né? Mas o melhor é terminar enquanto as lembranças boas são maiores, tá bom, são maiores do que as ruins, né? Antes que o Ed xingue. Exatamente. O Josh Whedon, que ele escreve realmente muito bem em Surpreendentes X-Men, ele pegou por um tempo o título, acho que foi infeliz no tema da sua história. E aí o Terry Moore, que por um tempo nos Estados Unidos ficou conhecido e aclamadíssimo por fazer aquela Mary Jane Loves Spider-Man, ou o contrário, eu não sei qual o título original, e foi chamado para escrever essa revista nova. E essas 6 primeiras edições é o que você viu por aí nessa Marvel Especial. Só que realmente, depois da saída do Vaughn, que o Ed citou aí, não continua a mesma coisa. Ó, aproveita agora, já que a gente terminou a leitura de e-mails, pra eu pegar um e-mailzinho que foi específico, na verdade, pra um outro investimento que a gente tá fazendo aqui no Marvel 66. Então, o Flávio mandou o seguinte e-mail. Olá a todos, achei o site de vocês há algum tempo e por acaso também achei o canal de vocês no YouTube. Quero parabenizar a todos pelos ótimos programas, como sempre cheio de informações e divertidíssimo, com um ótimo humor. Espero poder assistir por muito tempo os programas. Parabéns. Então aproveita o e-mail aqui do Flávio e convido vocês a dar uma olhadinha também nesse canal que a gente tá abrindo, que é o canal 66, que que eu tô tentando disponibilizar em duas versões. Então, tem uma versão maior, tá dividida em blocos, você confere no YouTube. E também tem um formatinho pequenininho, que ele tá disponibilizando tanto em 3GP, que é, pode ser facilmente lido em celulares Nokia, como também em MP4, que aí você pode ter uma infinidade de outros celulares para serem lidos, assim como o iPod. Tá na nosso terceiro programa, que vocês devem ter visto agora no especial de Natal. Estamos com novas ideias para surgir em janeiro e fevereiro. Vamos aproveitar um contato que a gente tem com algumas pessoas que vão trabalhar realmente nesse reinado sombrio que a gente está vendo por aí. E a gente convida vocês também para curtir um pouco esse canal. Assim como o Inominata, que dá um prazer enorme de fazer, o canal é divertidíssimo também. E espero que, do mesmo jeito que a gente se alegre em fazer, vocês sorriam ouvindo e também agora lendo. É, porque não tem nada mais legal que pagar mico. E eu acho que ele chamou a gente de palhaço, hein, Coveiro? É, eu e a Cami, por sinal, adoramos pagar esse mico. As pessoas na Paulista que assistem a gente fazendo isso e não entendem nada, devem achar mais divertido ainda. O Coveiro tá tão meigo hoje, diz que ama o quê? Por quê? É, né? Diz que ama o quê, pô? Agora fica feliz de saber que as pessoas estão sorrindo ao nos ver, né? Tô inspirado hoje. Tô natalino. Foi Natal agora, pô. E tá em véspera de novo. Vocês têm que entrar no clima também, pessoal. É festa. Se preocupem não, que quando virar o ano 2010 em Reinado Sombrio, vocês vão ver como é que vai estar o Coveiro, então. Ou não. Você volta a ser chapa, hein? Então acho que hoje a gente vai terminar essa leitura de e-mails. Pedimos pra vocês pra mandarem e-mails, comentários via site, comentários no Orkut, mandar também mensagens no Twitter, no Facebook, de alguma maneira entrar em contato com a gente. A gente quer, na verdade, ter uma resposta de vocês e trazer uma comunicação mais aberta aqui pro nosso Inominata 66. Mais uma vez a gente termina por aqui e o nosso Inominata 66 volta já! Ficou tão certinho, Groisman? Fala, garoto! Foi um ano qualquer. Se a gente lembrar, tem um selinho especial na revista que conta que esse seria o ano 70 da Marvel. Mas a gente lembra que a Marvel começou em 1961, então de onde viria esse ano 70? Na verdade, a gente tá contando, não só a gente, mas também o pessoal dos Estados Unidos, com a Timely Comics, que foi quando surgiu o Capitão América, Namor e todos os heróis da chamada Era de Ouro, né? Muito antes da Marvel. Esse também foi um ano onde a gente teve a primeira mudança de preço. Depois de longa data, finalmente teve aquela subidinha pra R$7,50. Tanto que a gente teve aquele artigo inicial, de que era o ano 70 e o ano dos 750. Então, nesse ano, a gente tava com a promessa de ser um ano tão bom quanto aquele chamado ano, o grande ano Marvel que o Lopes anunciou. Foi quando a Marvel fez 40 anos aqui no Brasil. Então, entre coisas boas e ruins, invasões secretas, séries encadernadas, a gente vai cobrir tudo isso hoje. Go, Web, go! Então vamos começar das primeiras grandes mudanças que impactaram esse ano. E a gente não podia começar por outra coisa a não ser o Complexo de Messias e o que ele levou. A gente não vai resumir aqui nada sobre a história em si, mas vai ver qual foi a importância disso para a grande mudança no status quo do mutante. Até então, a gente tinha o que era chamado a dizimação, que logo depois do dia M havia praticamente uma espécie em extinção, que eram os mutantes. Mas logo depois surgiu uma esperança. E é disso que se trata justamente o Complexo de Messias. O nascimento do primeiro bebê mutante após uma longa data. Então, vamos chamar vocês aí pra falar um pouco sobre essas mudanças que ocorreram logo depois do Complexo. Então, acabou o Complexo de Messias e aí, como deu uma guinada na visão dos mutantes, acabaram surgindo umas coisas diferentes. X-Force, aquela, é aquela equipe mais sanguinária, mais o lado negro, que é segredo e tal. Os X-Men, no título dos Fabulosos, foram morar em São Francisco, aí começou toda uma fase deles se adaptando na cidade lá, começando sem instituto e tal. Os aprendizes ficaram na revista dos Jovens X-Men, que particularmente eu tô achando muito ruim. Ah, é uma bosta mesmo, pode falar. Que mais que tem? Aí tem o título do Cable, que surgiu porque ele foi lá salvar a neném, que começou a andar no tempo, então no, dentro do título do Cable tá junto o Bishop, que tá atrás dele querendo matar a menina e tal, né? Que eu tô gostando até do título, às vezes ele dá uma enrolada de ficar meio monótono, mas quando ele engrena, fica interessante. Os Fabulosos, eu... Depende também. Tem história meio meio fútil, assim, do pessoal andando lá em São Francisco, indo em festa, mas tem umas mais interessantes também. Mudança do título de X-Men pra o X-Men Legacy. Que aí vem com a história toda do Xavier, e que eu tô achando muito interessante. O Legacy, ele tá, que nem a gente falou da outra vez, né? A gente incluiu ele na conversa do retcon, que a gente tava falando que era um retcon que tava funcionando. Exatamente. Ele é uma mistura, né? De coisas novas com retcons. De o Xavier procurando coisas do passado e tentando resolver coisas assim, e se envolvendo com X-Men ou outros personagens pra ir resolvendo essas coisas do passado dele. Um dos títulos que eu tô mais gostando é X-Force e Legacy. Eu acho que uma das coisas mais interessantes que estão fazendo agora, apesar de eu achar que não estão fazendo tão bem quanto eu imaginava, mas ainda tem o potencial, é uma coisa que eu sempre quis, que é você não ter nenhuma equipe fixa de X-Men. Verdade. Não existe isso. Principalmente no Fabulosa, onde eles dão mais enfoque nessa questão de estar todo mundo no mesmo lugar. Posso dizer, até pelo que eu tenho lido lá fora, junto com o que, né, com o que tá saindo aqui, é você ter à disposição uma série de personagens que se adequam até certo ponto à história que você quer contar. Quer dizer, isso pro roteirista é uma maravilha, né? Até porque se você for pensar a quantidade de X-Men que existe, e de mutantes que existem que foram morar lá também, eu acho muito útil, assim, né? Bem interessante, assim, se for bem utilizado. Essa parte, João, eu até discordo um pouco. Eu acho que se tivesse uma equipe fixa, em vez de, assim, vários personagens aleatórios, porque vez ou outra, a Krista, a Karma viraram figurantes, assim, nem de luxo, né? Aparece numa página, dá uma informação e vão embora. E parece que não tem uma certa constância na equipe. A equipe é muito... não tem uma direção. Pelo menos quando o Brubaker tava no comando das coisas, né? Eu vejo que X-Men, principalmente a Uncanny, é totalmente sem direção. A gente esqueceu de Surpreendentes, né? Que ficou meio à parte do negócio. Surpreendentes é o núcleo. É esse, né? Esse centro que dá referência pros outros. Ou deveria ser. Não, eu digo não a revista, mas a equipe. Fabulous X-Men é uma equipe redundante. Porque, por exemplo, você vê... Mas o Blob já não tem mais poderes. Ai, ai. Porque assim, se você pegar a X-Force, ela é a missões secretas e sanguinárias, né? Aí você vê o Legacy agora tem o foco do passado do Xavier, do presente do Xavier. Aí Surpreendentes teria a equipe principal. E a Fabulosa acaba sendo um desfile de personagens, e acaba sendo um desfile mesmo, já que quem desenha as histórias é o... Até me deu branco. Mano, Greg Land. É o Greg Land, que... É o Greg Land. Todos são modelos em passarela, então é um desfile mesmo de personagens. Barrados no baile puro. Pois é. Então, assim, parece assim, que cada título mutante tem um foco. X-Factor tem o seu, Cable tem o seu foco. Cada um tem o seu foco, menos Fabuloso. Fabuloso é um monte de personagens aleatórios e umas histórias até meio bobas, assim. Fabuloso seria a equipe central e tem esse potencial, mas ela não... Porque Surpreendentes não é a equipe central. Mas ela tem uma coisa, assim, de estar fora da cronologia, meio separado, que, teoricamente, quem eu acho que ocuparia esse papel seria o título dos Fabulosos. Ah, entendi. Mas o que eu acho que o pessoal tá tentando dizer, Cam, é o seguinte: Fabuloso não definiu sua equipe durante a revista. Tem histórias soltas do trio mais famoso dos mutantes, que seria o Colossus com o Noturno e o Wolverine de um lado, mas eles não estão mais relacionados com a equipe de Ciclope. Na verdade, é falando muito mais sobre a Residência Nova em si, que é aquela indústria Grey Malkin, do que, na verdade, sobre uma equipe. Então eu acho que eu vou ter que começar a pensar que, na verdade, Fabuloso X-Men é mais sobre um Utopia X, ou alguma coisa parecida assim. Sobre como os mutantes estão vivendo em São Francisco. Talvez, dê uma guinada agora, já que o Fera tá montando o que ele tá chamando de uma equipe científica. Então talvez isso seja de lado um norte pra definir um time. Mas provavelmente o que eu penso é que Fabulous X-Men, através do Fraction, agora que parece que assumiu o título de vez, ele não vai falar sobre time, sobre uma missão, mas vai falar sobre relações mesmo. Sabe qual é um problema que eu vejo às vezes nos X-Men? Eu até comentei isso, né? A gente foi assistir o filme do Wolverine, né? Teve uma época que, por exemplo, o Alex Summers e a Polaris eram coadjuvantes, o Bob Drake eram coadjuvantes e funcionavam bem, né? O problema é que parece que hoje em dia todo mundo tem que ser protagonista. Pra encaixar esse povo todo, acaba tendo títulos desnecessários, como Fabuloso mesmo, na minha opinião, né? Isso é bem verdade, essa coisa do protagonista, viu? Porque, por exemplo, o Alex Summers e a Polaris, esse exemplo que eu peguei, durante anos eles eram coadjuvantes e viviam no deserto lá, apareciam ocasionalmente, e eles eram personagens muito melhores do que eles são hoje como protagonistas. É. O problema é que eu acho que X-Men está sofrendo uma overdose de títulos, né? Eu tenho, assim, só pra contar na equipe principal, eu tenho 3 títulos só pra contar os principais. X-Men, que agora é Legacy, é Uncanny e Surpreendentes, né? Então eu tenho uma overdose de títulos X. Se os caras fizessem mais ou menos o que eles fizeram com Homem-Aranha, né? Pegar Uncanny e transformar Uncanny 3 vezes por mês, com uma equipe a cada arco, acho que seria muito melhor do que a direção que tá atualmente a revista, né? Só pra traduzir, Uncanny, segundo o Felga, é Fabulosos X-Men, tá? Ó, mas eu vou discordar um pouco, eu já achei bem pior essa superpopulação de mutantes dentro dos títulos. Na verdade, se você olhar direitinho, quase sempre Ciclope e Emma tá sendo foco de vários títulos. É, o que eu acho, na verdade, é que um título que, como tiveram essa ideia um tempo atrás, quando o Morrison tava saindo da revista, né, do New X-Men na época, que queriam falar sobre Corporação X, ou seja, ter um título especializado, não em um mutante só, mas focar em vários mutantes de países diferentes, por aí vai. Como nos Estados Unidos estão todos focados agora num só lugar, que seria São Francisco, eu acho que Fabuloso X-Men tomou esse papel de falar sobre a comunidade mutante. Claro que vai ser sempre mais focado em quem tiver mais em atenção no momento. No caso, vai ser o Ciclope, que realmente teve essa mudança de atitude recentemente, que criou a X-Force, que claro que a primeira convocação não foi ele, o Ciclope, que convocou os novos X-Men, os jovens X-Men, na verdade. Mas ele quase que embasou o que o PS fez. Ele tá pegando de novo os jovens mutantes pra criar uma milícia mutante e tá tomando essa atitude cada vez mais drástica. Então o foco sempre vai ser esses dois personagens, e claro, Wolverine, Fera, que sempre estão em evidência. Mas o Fabuloso tá aí pra tomar isso. Mas é que tá, Coveiro. Se o foco em vários títulos vai ser o Ciclope e a Emma, pra que concentrar em tantos títulos se poderia ser um ou no máximo dois? É, mas você notou que eles não falam, na verdade, sobre os personagens em si, mas o contexto deles como líderes da comunidade. Eu não acho assim Fabuloso X-Men tão ruim. Eu acho até meio estranho, porque parece que a história vai andando de acordo com o desenho que tá assumindo. Eu até fiz esse comentário. Com Greg Land, parece que a história vira realmente o desfile de moda. Mas se você ver essas duas edições que ocorreram agora, que foram desenhadas pelo Terry Dodson e a esposa dele, a história teve conteúdo, teve muita coisa similar. Com o Land é tão estática quanto os desenhos, né? Então, parece estranho, mas ela caminha de acordo com o desenhista. Concordo com o Coveiro de que tá aparecendo sempre o Ciclope e a Emma, mas que o foco não são os personagens. Tá certo que, dependendo da história, parece que fica um pouco repetitivo. Se os roteiristas levassem a cabo, a gente visse a X-Force fazendo o papel da X-Force, Surpreendentes no papel dos Surpreendentes, Legacy como Legacy, a gente não vai cansar, porque cada um tem um foco mesmo. Ah, mas eu acho a X-Force, por exemplo, muito bem centrada na X-Force. O Ciclope aparece ali como coadjuvante. Não, acho que só Fabulosos tá meio perdido ainda, que nem o Coveiro falou que talvez agora pegue, né? Eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que quem tá perdido aí é o Surpreendentes dessa vez. Porque era o título de maior evidência, realmente merecido de Joss Whedon levar todos os prêmios e aclamações que ele teve. Só que o Ellis, que é um roteirista tão bom quanto ele, parece que chegou meio perdido. Tipo assim, jogamos ele aí, vamos criar uma história interessante. Ele parece que gosta de mexer um pouco com ficção biológica. Não tiro nada que ele escreveu sobre isso. Mas pra quê? Que sentido teve isso na história em si? Na verdade é o seguinte, os mutantes têm outra direção agora. Eles agora estão preocupados em se estabelecer com São Francisco. E isso o Fraction tá preocupado. Ele quer realmente vincular com essa nova mudança que eles estão tendo. Warren Ellis não. Warren Ellis colocou eles cuidando de uma coisa espacial, extradimensional, por aí vai. E parece que assim, né? Então os dois títulos que meio que seriam o centro são os que parece que estão mais perdidos, que é Surpreendente e Fabulosos. E os títulos que tratam de coisas periféricas, como X-Force, Jovens X-Men e Legacy, são os que conseguem encaminhar porque eles têm uma coisa mais fixa de foco. E os outros que são os principais, eles acham que estão querendo englobar tanta coisa que eles estão se perdendo. Ô, Cami, mas a verdade seja dita, isso é uma característica que é presente sempre nos X-Men. Pelo menos dos anos 90 pra cá. Título principal não carrega as melhores histórias, mas os títulos periféricos. É verdade. Desde que Uncanny foi desmembrado em duas, né? Tem sido assim, né? Porque você vê, teve uma época, por exemplo, que Extreme era fraco, Fabulous X-Men era fraco, a gente tinha ali o Novos X-Men do Morrison, que não agradava todo mundo, mas a gente tinha Extáticos também, tinha os Exilados no começo, que eram muito bons, e eram paralelos, né? Eram periféricos. Então, essa característica do título principal não ser tão bom quanto os periféricos é uma característica meio antiga já. É verdade, não tinha notado. Resumidamente, a questão é a seguinte: os títulos periféricos precisam ser bons porque eles precisam vender. Os principais vão vender de qualquer jeito. É, por isso que os caras foram estagiários. É verdade. Não, mas pensando na lógica do cara que tá querendo vender, é a lógica mesmo. É, Uncanny vai vender de qualquer maneira, né? Então. Oh, é uma pena porque quem assumir esses títulos grandes não são nomes pequenos do mercado, não. Um é o Ellis, que fez uma boa passagem no Thunderbolts, e o outro é o Pratchett, que escreve muito bem o Iron Man, né? O Homem de Ferro. Mas ambos não são bons roteiristas pros mutantes, né? Talvez um Kyle e o Yost assumindo o Uncanny, talvez a coisa melhoraria. Ou morreria isso. Todo mundo. Dependendo do foto, seria bom. É, dependendo de quem morresse. Bons roteiristas errarem com os mutantes é um karma que vem se repetindo sempre, né? Ah, eu acho que isso que o Ed falou até que faz algum sentido. Quer dizer, ele tá falando o seguinte: os outros precisam de boas duas histórias porque eles não se vendem por eles mesmos. Já a Fabulosa, né, Uncanny, como tá chamando o Felga, que é o nome original mesmo, ela é tipo aquela revista, eu vou comprar essa porque é a principal, tipo... Dane-se qual é a história, né? Pra resumir o que houve nessa mudança desses títulos mutantes, o que a gente viu é que os tem uma direção agora, não só pra cada título, mas se somar tudo, eles têm uma direção que é justamente focada nessa questão do bebê mutante que sumiu. E em Fabulosos é tocado, em Cable é tocado, em X-Force. É tudo bem que eles têm uma participação agora na história do Cable, mas eles também estão relacionados. Então, na verdade, tem uma direção agora no título mutante, coisa que não tava vendo antes. Tô colocando na balança, a gente realmente perdeu um pouco com o Superintendentes X-Men. Né? Perdeu também um bastante com New X-Men, né? Que se tornou Jovem X-Men, mas ganhou de alguma forma com outros títulos que agora estão bem direcionados. Jovens X-Men, a gente não perdeu, a gente, sei lá, a gente foi traumatizado com aquilo ali, porque é muito ruim, cara. Pois é, muito, mas aqui é muito, tá. Muito, muito, muito ruim. Tanto que esse cara, atualmente, não tá escrevendo nada na Marvel, praticamente. Ele inclusive tá escrevendo em outras editoras, porque ele realmente não funcionou, cara. É impressionante. É, o Mark Guggenheim é um pesadelo na vida da gente. Muito ruim, cara. Muito ruim. Um negócio sem pé nem cabeça, assim. Isso. E parece que o Kyle e o Yoss, pra onde vão levando boas histórias. Porque Fabulosos, você vê que pelo menos o Fraction tá, né, o Brubaker, o Fraction, eles estão tentando alguma coisa, erra e tenta jogar para um outro lado. Não, esse cara não, ele faz um negócio ruim e continua com um negócio ruim até o final, até a revista ser cancelada, porque foi cancelada, né? Quando você cria um personagem que o poder dele é tatuagem, a coisa tá pro cancelamento mesmo. Go Web Go! É, bom, e outra coisa importante que aconteceu esse ano foi fim do arco na morte do Capitão América, que é um arco imenso, na verdade, em 3 atos, né? São 18 histórias, se não me engano, no total, e que acaba no último dos atos, dando origem a um novo Capitão América, que é o Buck, né? A identidade secreta dele é o Buck, foi trazido de volta pelo Brubaker também no início nesse volume do Capitão América, e que, na minha opinião, pra ser curto e grosso, foi uma das coisas mais bem feitas dos últimos tempos em questão de como a gente chama de run, né, de algum run em revista, quando um autor fica muito tempo na mesma revista, porque isso vai sendo construído desde o início desse volume com o Brubaker, chegando até agora com uma consistência nas histórias, algumas horas mais animadoras, outras um pouco mais monótonas e tudo mais, mas criou uma constância assim que me surpreende, porque não assustou ninguém, pelo menos a mim não assustou, o cara acabou aparecendo como o novo Capitão América de uma maneira muito natural. Eu fico impressionado com isso, quer dizer, eu não olho assim, é o Capitão América, mas tem estranho, eu prefiro que volte o Steve Rogers. Não, eu acho que pela primeira vez eu não pensei algo do tipo, eu falei, pô, legal, esse cara dá mesmo pra ser um Capitão América, né, ele tem a capacidade de ser Capitão América, diferente e ao mesmo tempo parecido com o que a gente tinha antes. Enfim, eu sou um fã incondicional dessa revista. Bastante, assim, com alguns problemas, claro, ela não é perfeita, mas eu sou fã incondicional dela. Bom, eu comecei também a ler esse ano mais o título do Capitão e tal, e também achei o máximo. A morte do Capitão foi muito, muito, muito, muito bem bolada. Eu não acompanhei desde quando ela tava começando a ser preparada, porque, que nem o João falou, tá há muito tempo se preparando pra isso. E tô gostando muito do Buck assumindo. Assim, eu também não conheci o Buck, pra variar, eu tô sempre aprendendo. Também não conheci o Buck. Mas aí não tem problema, porque ele só era um cara que aparecia em histórias antigas. É, tá começando meio que, né, do zero, e sei lá, não tem muito o que falar. O João já falou, tô gostando do título e tá fazendo bastante sentido. Um dos melhores que eu tô lendo pra até agora. Se você olhar direitinho, Cami, na verdade ninguém conhecia nada sobre o Buck. A história dele tá sendo montada agora. A única pessoa aqui que leu as histórias com o Buck foi o Coveiro. Sacanagem. Não, inclusive, essa coisa dele ter sido um agente soviético, né, que encaixa perfeitamente no contexto do sumiço dele, do pós-guerra e tudo mais, eu acho muito legal, assim, né, que cria um peso na consciência do cara para que ele tenha uma motivação para seguir em frente, além, obviamente, de carregar o legado do capitão. Na verdade, isso foi uma estratégia bacana do Brubaker, de colocar alguma história no personagem, porque senão ele seria um personagem que apenas que despertou de repente e seria um novo Steve Rogers. Na verdade, não, ele tem alguma coisa na sua origem, né? Nesse meio tempo fez algumas coisas que até mesmo ele não saberia ou não tinha ideia de como estava fazendo, na verdade estava tendo aquela lavagem cerebral, e isso pode ser encaixado agora durante o decorrer dessa nova fase do Capitão América. Tá cheio de pedaços a serem montados de seu passado que estão sendo encaixados inclusive agora, nesse recente arco. É outro exemplo de um retcon que deu certo, né? Ah, eu não tenho muito o que falar dessa fase, acompanhei pouco, né, vamos dizer assim, o surgimento do novo Capitão América, né? Mas acho que, assim, é interessante o personagem, né? Pouco que eu li, né? Principalmente porque ele é um Capitão América formatado pro século XXI, né? Ele é bem diferente do Steve, né? É um cara que usa armas, tem uma certa malícia que acho que o Capitão América, né? O Steve Rogers não teria. Ele tem, vamos dizer assim, utiliza determinadas táticas que talvez até um pouco mais sujas que o Capitão América anterior. Mas, assim, eu li muito pouco do personagem, mas o que eu li, eu achei bastante interessante. Eu acho que legal com relação a isso que o Felga tá falando é o seguinte: apesar dele realmente ser diferente, ser mais, né, um pouco mais violento, menos escoteirão, assim, né, até pra fazer um paralelo aí, ele tenta mudar um pouco o seu modo de ser pra não ficar tão diferente do Steve. Apesar dele ser diferente, não perde a essência do Capitão América, porque ele a todo momento tá falando o que que ele faria. Não é que ele quer ser uma cópia do Steve, mas ele pensa toda hora o que que ele faria. Ele tenta imaginar o que que ele faria naquela situação e tenta fazer ao seu modo, né, algo que o Steve tentaria realizar naquela situação. Eu percebo muito isso. E outra coisa que a gente não pode deixar de falar é que o Capitão América, esse novo Capitão América, se consolida de vez na Invasão Secreta, pra não falarem só mal da saga. Ele aparece pro mundo, entre aspas, de uma maneira mais importante ali. Ele é um dos líderes daquela batalha, né, da derradeira batalha e tudo mais, e sai dali vitorioso. É, isso que vocês falaram, ele próprio reconhece na primeira vez que veste a armadura. Ele, pessoal, imagina, ele até tá lidando com os inimigos, é assim, o pessoal tá achando que tá lutando contra o Capitão América, mas eu não sou ele. E aí é que ele usa aquela estratégia de jogar o escudo como uma mera isca ou uma pista pra disfarçar. E dar um tiro no cara. É, isso é que é o bacana. E ainda mais, assim, a gente vê que a todo momento o Soldado Invernal, que era o antigo alter ego dele, não é esquecido. Ele continua sendo parte da história. E acho que isso marcou o Buck pro resto da vida dele. Não tem como esse retcon ser retirado mais. O Brubaker, assim, fez história no Capitão América por ter trazido esse personagem, tem inserido muito bem na cronologia, e você vê ele nas histórias do Wolverine Origem, vê ele também em outros locais aparecendo, fazendo aquela interligação com a história da Marvel. Ah, eu achei legal agora aproveitar que já saiu, é de dezembro a revista Novos Vingadores, aquilo que ele fala pros Vingadores, pra nova formação dos Novos Vingadores, é bem bacana, porque ele assume de fato o papel. Ele fala: vocês são os Vingadores do Capitão América, vocês ajudaram a proteger o mundo de uma invasão alienígena, vocês ganharam aquilo lá e tal. Aí ele dá aquela, né, aquela reforçada que é típico coisa do Capitão América. Talvez o Steve não falaria daquele jeito, mas ele falaria algo nesse tom. O que eu acho bacana é a bandeira americana manchada de preto, né? Que ele, até o uniforme dele é a parte negra e tal. Ele tem esse lado negro mesmo, de usar arma e tudo. E o Steve Rogers como uma inspiração, né? Tipo um ideal pra ser seguido, uma ideia e tal. É, o Steve Rogers é o modelo, mas não, ele não vai copiar o Steve Rogers. Né? Falou em uniforme aí, só pra colocar como curiosidade, o Alex Ross foi chamado pra desenhar esse uniforme, né? Exclusivamente. O Alex Ross inovando em alguma coisa é realmente assustador. Inclusive, eu acho que foi a melhor passagem de manto que eu já vi numa história em quadrinho, e gostaria muito que se mantesse, né, o Buck como Capitão América mesmo, e o Steve Rogers como uma inspiração, né? Mas isso é uma esperança frustrada, né? Então... Até o Barry Allen voltou, amigo. Desiste. Sabe que é o detalhe? Independente do Capitão América em si, a gente vê que o Steve Rogers, depois desse tempo todinho, ele é o símbolo, ele é uma referência. O que eu achei muito bacana, por exemplo, nessa história do Thor. Se vocês lerem Novos Vingadores desse mês, de dezembro, vocês vão ver que o Thor convoca ele de alguma maneira e tem um diálogo muito bacana entre ele e o Deus do Trovão, cara. Não, essa história deu risada lendo. Por quê? Porque eu fiquei imaginando que teve uma história dos Vingadores pós-Heróis Renascem, que o Ceifador, ele invoca espíritos de Vingadores mortos. E a Harpia tava no meio deles, né? Então agora, não tem como justificar essa aparição, já que ela tá viva, né? Aí eu fico pensando, tá lá o Steve falando do além com o Thor, aquela coisa, né, tão bacana. É, mas tem um detalhe, eu conversei com o João. Esse tá amarrado. Tem muitas minúcias. Esse diálogo, Ed, que se você contrastar com coisas do futuro, você vai ficar bobo. Não, da arte é ridículo, né? Tiraram do chundilhos essa ideia. Por melhor que seja, nada pra mim justifica a ressurreição. O Felga, ele falou pra si mesmo que é um molde dos quadrinhos e tal, mas eu acho assim, quando eu leio uma história, o bacana é eu me preocupar e me importar se aquele personagem vai morrer. Um livro, por exemplo, já que com quadrinhos não dá pra fazer isso. Se você lê um livro, você torce pelo aquele protagonista, torce pra ver se ele vai sair vivo ou não. Nos quadrinhos você não tem esse impacto. Se o cara não morre, e se ele morre, ele volta. Cara, então, o Darth Vader morreu. Então, é exatamente isso que eu tô falando. Exatamente isso que eu tô falando. A morte ser definitiva é uma coisa bacana, porque você pensa, se aquele cara morrer, eu não vou mais ter esse personagem, então você vai torcer por ele. Coisa que não acontece nos quadrinhos. Que nem eu falei, eu tinha essa esperança do Bucky se firmar como capitão mesmo e ter o Steve só como uma inspiração, que eu acho que funciona muito bem. Mas eu sei que não vai rolar. Inclusive, vão inventar uma desculpa farrapada pro Thor ter invocado o espírito do Steve, ele estando vivo em algum lugar. Não, aí vai. Esfarrapada não. Não, não é por aí. Não, que o comentário que eu fiz não é nem por aí. Mas assim, como você, eu acho que todo mundo aqui, o João, o Felg, até a própria Cammy, não conhecendo muito bem do personagem, a gente viu que o Bucky caiu como uma luva como o novo capitão. Que o Steve faz falta. Mas o Steve, o fato de ele estar morto, não inibe a sua presença no mundo, porque ele continua sendo uma referência em todo o universo Marvel. E eu espero, como todo mundo, que se por acaso vier acontecer esse retorno, que aconteça da melhor maneira possível. Não seja apenas um impacto só porque tá vindo um filme em 2011. Go, Web, go! Então tá, a gente viveu mais de 8 meses de invasão secreta aqui, mas também outra coisa que teve destaque esse ano foi o Wolverine. A gente teve filme, uma série encadernada, jogos, por aí vai. Então também nosso site teve a grata notícia de poder se infiltrar, né, na verdade, junto com os outros repórteres, jornalistas, na coletiva de imprensa do Hugh Jackman, que aconteceu aí no Rio de Janeiro. Graças ao Fabrício, que é um dos nossos colaboradores, claro. Nossos colaboradores mais ousados. Isso, ele se infiltra em tudo quanto é lugar. Então eu pedi pro Rafael Felga, que estava junto com a gente assistindo um filme, que foi quase uma maratona meio invadindo o Cinemark, pra, na estreia, comparecer lá em X-Men Origins Wolverine. Dizer o que é que achou, não só do filme, como também desse todo esse evento do Mutante Canadense esse ano. Acho que não vai precisar contar a história do filme, né? Apesar que o filme resume mais ou menos Sim, tem como inspiração o encadernado Arma X, né? Uma inspiração, assim, bem distante, né? Infelizmente, né? Mas, assim, a história é tosca, o filme é realmente... Eu achei o filme, assim, bem abaixo do nível que se espera do Mutante Canadense, né? Eu acho que Hugh Jackman é um ator e tanto, e infelizmente, acho que executivos, mais roteiristas, mais diretores, afundaram o filme, né? Isso sem falar daquela versão tosca do Deadpool, né? Mas, assim, o que o filme trouxe de bom... Normalmente, quando vem um filme desse, acaba trazendo bastante coisa vindo à tona, né? E esse ano, de certa forma, foi... Graças ao filme, tivemos bastante lançamento de encadernados do Wolverine, né? Então, nós tivemos Eu, Wolverine, do Chris Claremont e Frank Miller. Tivemos Logan, do Brian K. Vaughan e agora, acho que Eduardo Risso, né? O nome do desenhista. Inimigo do Estado, né? De Mark Miller e John Romita Jr., né, o Wolverine Anual 3, que é uma compilação de várias histórias. A maioria ruim, mas também. E Duro de Matar, de Lenny Francis Yu e Warren Ellis, né? Todos esses são excelentes encadernados, por sinal. Tirando o anual com todos eles são. Todos eles são clássicos absolutos, né, do Mutante Canadense, né? Principalmente, talvez, acho que Eu, Wolverine... Assim, da minha preferência, né? Eu, Wolverine e Duro de Matar, né? Acho que... pra mim são os dois melhores encadernados, mas todos são muito bons mesmo, né? O Wolverine vai ser a base, pelo menos dizem, do roteiro do segundo filme, né? É, que vai abordar aquele lado oriental, aquele lado mais, vamos dizer assim, o lado samurai, né, do Wolverine, né? Então, basicamente, esse foi o ano Wolverine, né? Assim, tivemos um filme tosco, né? Que agradou, acho que deve ter agradado a grande parte das pessoas, né? Que não são fãs do... É isso que eu ia comentar. Na verdade, é bom ter esses 6 meses de espaço pra você digerir a história. Eu tava olhando como o pessoal olha enfesado pra mim. Meus amigos, o pessoal que não acompanha quadrinhos fala: porra, mas tu é chato, hein? Tu fica lendo quadrinhos, desvia um traço, uma vírgula da história e tu reclama. Não é isso. Ah, não, peraí, né? Calma, deixa eu falar. Mas é assim que o pessoal vê. O pessoal quer ver um filme pipoca, olha aquilo daquele jeito e fica maravilhado. Claro, eles têm o Hugh Jackman, que pra maioria da mulherada tá fazendo lá o que ele deve fazer. Tem porrada pra criançada, tem, dessa vez, diferente dos outros X-Men, muita ação do começo ao fim. Teve, claro, muito mais coisas do que tinha anteriormente. Pra gente, tudo bem, a gente viu que desgraçou metade das histórias. Podia ter sido muito mais bem elaborado, podia ter uma coisa muito mais fiel, coisa que não aconteceu de fato. Teve aquelas, digamos assim, coisas que crucificaram os personagens. Eu que o digo contra Deadpool. Tanto que eles vão voltar atrás, né? Isso, espero que sim. Mas olhando no contexto como um todo, cada vez mais, toda vez que acontece isso, repercute mais pros quadrinhos também. Teve que lançou essa série de duvido que tenha sido mal vendido. Não, e se você olhar pro nosso site, toda vez que acontece um filme Marvel desse estilo, é um boom pra gente. As visitas disparam, por isso que a gente não teve tanto crescimento esse ano, porque só teve esse filme. Exatamente, então por mais que isso seja pra falar mal, a gente, como críticos de quadrinho, a gente na verdade tem que correr atrás disso e falar do bem e do mal, trazer esse público mais uma vez, que sempre foi a intenção do site da gente, pegar o público que veio do desenho, que veio do filme e trazer pros quadrinhos. Claro. Então, até o mal, que é um filme que tem o Gambit daquele jeito e o Deadpool daquele jeito, traz o bem. E claro, como o pessoal viu a sessão todo mundo junto, foi divertidíssimo ver minha cara de pânico no meio de cada cena ridícula que aparecia. Ah, eu discordo porque eu não tava. Primeiro, mulher não vai ver o filme só pra ver o Hugh Jackman. Vai sim. Além disso, porque o Hugh Jackman não vale a pena. Você tá ele com é você? Não, eu estou falando pela categoria feminina. Mas eu duvido, Cami. Tem gente que foi lá só pra ver o Hugh Jackman. Não, eu fui assistir Van Helsing só pra ver o Hugh Jackman. Mas o Hugh Jackman não é só bonito, ele é um bom ator, de fato. Ah, mas isso ninguém discorda. Sim, mas as mulheres, elas veem isso também, tá? Realmente, o Hugh Jackman é um excelente ator. Você vê a atuação dele em Van Helsing, é perfeito. Você achar ou não achar o Hugh Jackman um bom ator, que seja, eu acho ele um ótimo ator, porque se você vê o cara fazendo, enfim, aquele musical que ele fez do não sei o que de Oscar, agora eu esqueci que ele ganhou o prêmio do Tony Awards por isso, e que é um cara totalmente afeminado, magrelo, rebolando, que não tem nada a ver com o Wolverine. A própria abertura do Oscar mesmo. Nossa, ele foi muito bem. É bom, o musical pra mim não é referencial positivo, mas enfim, continue. Eu amo musicais. Exatamente. A minha outra observação é que nem todo mundo Nem tudo é positivo, acho, nessa coisa do leigo ver a história totalmente contorcida. Porque uma coisa que deixa um pouco estressada é que, se podia ser melhor, se os caras não precisavam zoar tanto a história, as pessoas que acabam assistindo como leigos, eles têm aquela imagem. Daí eles vêm procurar uma coisa nos quadrinhos que não existe. Verdade. E, por exemplo, o Jefferson tava me contando contando que a irmã dele assistiu o Wolverine com ele e ela ficou puta. Porque mesmo que ela não conheça o personagem, ela falou: mas ele não é esse bundão. Então, olha, assim, algum senso, acabam falando uma coisa. Se não fosse o X-Men 1, que foi um filme considerado totalmente fora dos parâmetros pra um bom filme de ação ou de mutantes, que ele foi muito razoávelzinho pro meu gosto. Mas se não fosse ele, não teria tido toda essa gama de filmes depois. Inclusive de gente que se interessou por isso, mesmo perguntando sobre pista de Magneto, por aí vai, mas que foi pras comunidades e a partir daí começou a ser novos leitores. Sim, eu sou uma dessas pessoas. Eu fui atrás de Gibi depois de assistir X-Men. Mas eu não tô dizendo que é ruim as pessoas serem atraídas. Tô dizendo que se as pessoas podiam ser atraídas por coisas melhores, era melhor. Deixa eu falar um negócio aqui. Wolverine, ele é uma adaptação ruim e um filme ruim. O cara, a mulher amada do cara morre. Ele larga o corpo da mulher no meio do mato, não dá nem um enterro decente pra mulher e sai correndo. E o Wolverine não percebe o sangue falso, incrível. A única parte de sangue no filme é o sangue é falso. O filme tem uma péssima edição, ele só tem uma boa edição na abertura, o resto universo é horrível, os personagens são fracos, a aparição daquele blob lá, eu não tô nem discutindo o blob comparando o blob com os quadrinhos, eu tô discutindo que aquela luta de boxe é ridícula. Aquela informação, pro roteiro ser mais ágil, o Spectre poderia ter aquela informação que o Wolverine queria e pôr o filme pra andar. Não precisava ter aquela luta ridícula. Eu não tô nem discutindo, o Blob tá ridículo comparando ele com os quadrinhos. Eu tô falando que a cena é ridícula. O filme é horrível, o final é patético. Quer dizer, o filme é todo ruim. E você sabe que tem uma versão alternativa de como ele perde a memória, que o Jefferson comprou o DVD e tava me contando, que é pior ainda. Ele perde a memória na cadeira elétrica, alguma coisa a ver com a Raposa Prateada, que agora eu não lembro mais. O filme, ele é horrível de ponta a ponta, como filme e como adaptação. Se você deixar o seu lado quadrinhos de lado, você acha o filme ruim do mesmo jeito. Se você que tá ouvindo isso, meu amigo, gostou de Wolverine Origins, você tem mau gosto. Você tem mau gosto. Lembro que eu comentei com você, que eu me lembro que pouco tempo antes, ou algum tempo antes, eu tinha visto aquele filme Jumper. Horrível. Que é horrível também. E eu falei assim, pra mim, o Wolverine Origins é ruim, não porque eu queria que ele fosse fiel aos quadrinhos. Ele, pra mim, é ruim como o Jumper é ruim. É um filme de ação. Concordo com ficção, plenamente. Com eles, porque é ruim. É mal feito. Sabe que... É mal montado, a história é muito lenta, de repente ela é muito rápida e você se perde naquilo tudo e aí quando você vê, caramba, o filme acabou. Exatamente. Mas... pensando como o filme mesmo, eu tava comparando ele com o Triple X. Alguém já assistiu o Triple X? Nossa, infelizmente já. É uma porcaria. Aí você olha, no Triple X o cara tem um binóculo que vê através da parede. Até aí, tudo bem. Binóculo tira foto através da parede. Até aí, tudo bem. O binóculo pra tirar foto através da parede precisa de flash. Sim, é umas coisas nesse nível, sabe? Mas, pessoal, é isso que eu tô tentando colocar pra você. Somos 5 pessoas aqui reunidas. As 5 concordam que o filme é ruim. Não só porque desviou da história dos quadrinhos. Mas porque tem cenas ridículas. São cenas que, às vezes, que a gente brincou, parecia o Pica-Pau, né? O Wolverine tentando pegar o Gambit, tipo, coisas estranhas. Porém, por mais que nós 5 aqui, dentro dessa sala, dentro dessa discussão, concordem que o filme foi ruim, de alguma maneira, o público em geral, é isso que eu tô vendo. Meus gostou, amigos, né? Que não leem os quadrinhos, gostou. Então, alguma coisa que eu, o Ed, a Cami e o Felga não conseguem entender, o filme atinge esse pessoal. Mas eu acabei de falar aqui, você que tá ouvindo isso... gostou de Wolverine, você tem mau gosto, não entende porcaria nenhuma de cinema. Calma, ó, teve... a gente vai perder metade dos leitores agora. Vai parar de ouvir. Pelo amor. Se a pessoa que tá ouvindo isso gostou de Wolverine Origins... Bom, agora que eu me acalmei, eu queria falar que, até deixar um pouco à parte as coleções, porque, afinal de contas, o Felga até já falou aí, citou cada uma delas, né? E como a gente não tá aqui pra falar sobre as histórias, né? Então, como o Felga já falou, são clássicos, né? E, à medida do possível, é bom todo mundo ter nas prateleiras, né? Mas eu queria falar que o ano não foi do Wolverine só em encadernados e no cinema nessa bomba, né? Mas nas próprias revistas regulares, esse ano foi o ano do Wolverine. Subiu a qualidade das histórias. Começou o velho Logan, uma história muito boa. Origins deu um salto de qualidade bom a esse ano. Fora a participação do Wolverine em Vingadores, que tá bacana. E a X-Force, que é a melhor revista mutante da atualidade. Pelo menos na minha opinião, né? E o Wolverine tá lá. Inclusive, um título que pouca gente acreditava quando foi anunciado. Porque achava que era só... só sangue. Caça-níquel. É. Porque ali tava o Wolverine, X-23... sei lá, a Lupina, o Apache, a pessoa achava que o grupo não combinava e achava que as histórias seriam só pra vender. E ele o tá grupo bem caracterizado, tá, né? O grupo tá mostrando o contrário e ali o Wolverine, ele é o líder da equipe sem perder suas características, como o João falou, tá bem caracterizado. É aquele líder que não quer muito ser líder, mas acaba tendo que ser, né? Esse ano foi o ano do Wolverine nas regulares e isso foi mais bacana, mais até do que os encadernados, que foi bacana, mas ter aquilo mês a mês com qualidade é também muito importante. E até outra coisa, né? O filho dele que inventaram também não é uma coisa tão absurda, né? Nesse ponto, o Wolverine teve sorte de ter tanto X-23, todo mundo achava que era só apenas um clone, babá. É um bom personagem. Na verdade, ela tem uma característica. característica boa, uma personalidade grande. Ela tem, os minisséries dela foram ótimas. E a mesma coisa vale pro Daken. O Daken, na verdade, ia ter só, ah, é um filho do Wolverine, como tem um filho de todo personagem que surge de repente. Só que ele é bem diferente do Logan, e ele tem uma história a ser contada também. Olha, é. do tanto que o Wolverine já viveu, e do tanto que ele arranja mulher por aí, tem um ele filho tem sorte só é de pouca. Ter um filho só. É, justamente. Ah, mas tem aquele da Terra Selvagem, né? Mesmo assim, devia ter 20. É. Mas voltando pro que o Ed disse aí, é interessante ver como, às vezes, aqui no Brasil, principalmente, os títulos podem mudar de patamar de uma hora pra outra. Você vê que há um tempo atrás seria X-Men Extra a melhor revista mutante. Esse ano a gente já poderia dizer diferente. O Wolverine, que era uma das mais odiadas ano passado, ela subiu como, na verdade, um título que tem quase 100% do mix aproveitável. É, a Extra só não é boa porque tem aquela porcaria daqueles exilados, né? Outra coisa também que o Ed falou, que a questão de pouca gente confiar que o título ia dar certo, acho que essa mesma ideia se passou nos Estados Unidos. Tinha muita gente que tinha, na verdade, uma dúvida de como seria. Mas talvez o nome de duas pessoas aí pesaram muito nas histórias. O Greg Kyle e o Christopher Yost. Então eles deram um peso na revista que deram tanta confiança na gente que diga assim, acho que a coisa pode dar certo como deu em New X-Men, que ninguém apostava e mudou de água pro vinho que era a revista. E ele tá fazendo muita falta com os mutantes mais novos. Está mesmo. É, nesse caso eu acho que ele pegou os dois preferidos dele, que foi a X-Men 3 e o Elish, e trouxe pra junto dele e depois assim, o resto que se ferre. Sabe o que deviam fazer? Deviam fazer, entre aspas, X-Men a queda. Deviam dar uma porrada nos X-Men, acabar com os X-Men como acabaram com os Vingadores, e como os Vingadores ficaram na mão do Bendis, deviam deixar os mutantes na mão desses dois. Concordo. Mas Dinastia M era pra ter sido isso, né? Mas enfim. É isso que eu ia falar, o Felga falou bem. O Dia M era pra ter dizimado os mutantes, ter selecionado só a Nata. Mas eu acho que, mais uma vez, pecaram na escolha dos roteiristas. É, botar na mão do Peter Milligan e do Cliff Claremont totalmente gaga. A Dinastia M não afetou em nada os X-Men. Praticamente todos os X-Men continuaram com poderes e aqueles que perderam receberam de volta, né? Então, só reduziu a população mutante mesmo, que no final das contas não se mostrou lá grande. É, era a chance de fazer uma limpa que não fizeram, né? É, então. Podiam ter reduzido e colocado um núcleo, né? 4, 5 mutantes como os X-Men e pronto, fazer um título forte, né? Mas deixamos isso pra outro inominado. É. Ou não. Go Web Go! Vale a pena chamar a atenção de algumas minisséries ou mesmo de histórias fechadas que ocorreram em Marvel Apresenta ou Especial ou até mesmo encadernados que foram lançados esse ano e que foram também destaques paralelo a essa invasão secreta que ocorreu, que tomou esses 8 meses. 8 longos meses. Oito longos e tenebrosos meses. Então eu vou falar aqui de uma minissérie que praticamente eu fiz toda a cobertura dela no nosso site, que foi a Vingadores e Invasores. É uma minissérie que foi escrita pelo Alex Ross junto com um outro autor, que é o Jimmy Kruger. Então a minissérie foi desenhada por uma série de artistas, na qual inclui na última história um brasileiro paraibano, na verdade, que é o Jack Herbert. Faz parte daquele grupo, o Estúdio Made in PB, que eu visitei no ano passado. Não conheci pessoalmente o Jack Herbert ainda, mas pretendo conhecer esse próximo ano. Então, é uma história que originalmente teve 12 partes. Aqui no Brasil, se juntou 2 a 2, então foram 6 edições, na verdade, em que as capas foram do Ross, mas dentro, outros artistas assumiram. Basicamente, a história mostrava um crossover em tempos diferentes. A gente tinha, na verdade, os Vingadores dos dias de hoje encontrando os invasores, que por algum situação inusitada foram transportados até os dias atuais, encontraram um mundo totalmente mudado e por um deslize de um dos personagens dessa trama, acabou sendo responsável por mudar o seu passado, levando ao que era antigamente, o que durante o combate foi tudo alterado para se tornar um novo mundo governado pelo Caveira Vermelho. Então a minissérie, apesar de longa, ela vale a pena. O Ross, geralmente eu tenho um receio muito do que ele escreve, então ele é bastante saudosista, como comentou o João, porém tem partes interessantes nisso. Pra quem não gostou muito da Invasão Secreta, serviu um pouco pra aliviar. Ela tem um pouco de situações tradicionais, já são combates mais estilos anos 70, 80, então não tem uma trama muito pesada, nem cheia de diálogos estranhos. E outra coisa, muitas partes dessa trama chocam um pouco a situação do Homem de Ferro com a morte do Capitão América. Isso foi interessante o Ross ter trazido à tona, porque não mexe só com isso, mexe também com o Buck, que aparece com o manto do Capitão América, e lidando não não só com sua forma do passado, com o seu alter ego do passado, como também com o seu antigo tutor, né? O seu antigo mestre, que era o Steve Rogers em si. Acho que tem uma coisa importantíssima que não pode esquecer de falar. Posso falar? Digo. Que é o seguinte, né? Toda essa viagem no tempo e tudo tem a ver com o cubo cósmico, né? Parece o cubo cósmico e tudo mais. E o que a gente não pode esquecer, não pode deixar passar em branco, porque isso provavelmente vai ter alguma repercussão, né? Apesar de parecer uma série fora da cronologia, ela é bem dentro da cronologia, é que no final da série, o Buck deseja que o Centelha, que era aquele aprendiz não, né? Ele era tipo o sidekick, né? O companheiro, né? Mais novo, o aprendiz do Tocha Humana original, ele pede que ele não morra. Mas não que ele não morra, não que ele fique vivo dos anos 40, nos 30 pra cá, mas que ele volte a viver nos anos atuais e no final da série ele aparece fora do túmulo. Quer dizer, provavelmente ele entendeu que não podia quebrar a cronologia, né? Isso justamente, muito, então ele ia mexer com aquela coisa, a viagem temporal, poderia mudar toda a realidade. Mas aí, o que acontece no final da série é que volta o Centelha. A gente não sabe se com poderes, sem poderes, se ele lembra ou se não lembra do que aconteceu, mas ele volta. O que é muito interessante, se a gente for pensar no seguinte, voltou o Buck, agora supostamente voltou o Centelha, no arco que acabou agora do Capitão América, a gente vê a volta, ou pelo menos o aparecimento de novo do corpo, né, que ele era um ser artificial, né, do Tocha Humana original. Eu acho que estão tentando juntar os invasores de novo, né, porque o Namor tá por aí, né, vivo, a Spitfire também, todo mundo viu ela na série do Capitão Britânia, né, o Union Jack, sempre tem o Union Jack, é um manto que é passado, né, de pessoa pra pessoa na Inglaterra, então tá tudo indica que talvez apareça uma série dos invasores aí, ou pelo menos uma reunião. É, bom, já que saiu bem no começo do ano, eu queria lembrar de Aniquilação 2, que saiu boa parte dela ainda esse ano, né? Já que esse, entre aspas e muitas aspas, grande evento da Invasão Secreta acabou eclipsando um pouco a Aniquilação, que ficou lá pra trás, né? Eu queria lembrar porque, como já falamos aí, como eu falei no nominato anterior, né? O Cosmo Marvel dá um banho nas histórias da Terra, né? E a Aniquilação 2 não foi diferente, foi uma grande história envolvendo a Falange, envolvendo o Ultron, né? Que deu um upgrade aí juntando ele com a Falange. Mudou um pouco a metodologia dos vilões, né? Com o negócio dos selecionados da Falange, né? Que tinha um destaque maior, não era só aquela coisa meio zumbi, assim, de todo mundo ter uma mente só, mas eles eram uma inteligência coletiva, mas ao mesmo tempo eles tinham uma individualidade e tal. Então foi uma série muito boa e dela saiu um grupo muito bom aí, que são os Guardiões da Galáxia. Acho que eu queria até dar uma ênfase assim, é bom que a gente pode falar junto com o Ed, que foram as edições fechadas que foram lançadas do Nova, que na verdade eu acho que é a grande cereja disso tudo, né, desse bolo aí do Cosmo Marvel, que tá realmente excelente, né? O cara conseguiu pegar o Ultron daquela primeira, aquele primeiro arco de Poderosos Vingadores, que todo mundo achou meio nada a ver, meio estranho, meio enche linguiça, e aquilo serviu tanto pra Invasão Secreta, e a gente não vai discutir isso que já foi discutido, mas serviu também pra Aniquilação 2, né, que o Ultron ele só consegue desenvolver aquilo depois que, né, que passa por aquilo tudo naquele primeiro arco, e o Nova entra aí como o maior herói do Cosmo, né, talvez um dos maiores heróis Marvel atualmente, ou pelo menos um dos mais importantes, não sei se é um dos maiores assim, em popularidade ou em reconhecimento, mas ele é um dos mais importantes na minha opinião, não há dúvida sobre isso, o cara jogou sobre ele mesmo uma responsabilidade e tá de uma maneira muito coesa, de uma maneira muito legítima, se tornando um dos heróis mais bacanas, assim, todo mundo sabe, pelo menos quem tem acompanhado as histórias, né, espera aquela dinâmica dele com a eu esqueço o nome em português, mas enfim. Mente Global. Com a Mente Global, isso, né? É, quer dizer, é uma coisa que já tá. É nova, é muito nova, né? Vocês não têm noção. Tem 2-3 anos isso só. E já é uma coisa muito natural. Tanto que tá todo mundo preocupado em saber como é que vai acontecer caso volte a ter uma tropa nova. Porque todo mundo pensa, poxa, mas o Nova agora tá se bastando sozinho. Quer dizer, porque é uma história muito legal. Ele é um personagem muito carismático e muito importante, assim. É, isso já. Eu ia até comentar isso, que eu tô bem curioso pra ver a próxima história do Nova, porque no final da última edição apareceram novas. Que destaca também nessa edição Marvel Apresenta 44, né, que foi a última que lançou Nova, a participação especial do Falcão de Aço. O silêncio sepulcral mostra a importância desse herói. Ele, ó, ele vai se erguer ainda como um grande herói cósmico. Cósmico? Pode esperar. Ok. Ou não. É, e teve também o lançamento do especial do Thor, né, com a história Dias de Trovão. Né, Dias de Trovão, não é? Não. É. Que, na verdade, são várias, é uma reunião de várias edições especiais que saíram nos Estados Unidos, que à primeira vista pareciam que eram desconectadas, assim, histórias soltas, interessantes, bem desenhadas, bem escritas, inclusive, tudo mais. Aliás, a arte é maravilhosa. Na maioria das histórias, a arte, assim, é uma coisa que assusta de tão boa. Coisa do nível daquele especial do Thor da Invasão Secreta, que é muito bom também. E só que, aí eu posso, não é spoiler nenhum, acho que não tem problema falar isso, leiam com atenção. Primeiro, eu recomendo pela qualidade da história. E, em segundo lugar, leiam com atenção isso, recomendo a leitura também, porque não são histórias soltas, não são histórias aleatórias, desconexas com o que está acontecendo agora com o Thor. Quem está gostando de assistir a série do Thor, de assistir não, de ler a série atual do Thor, leia essa história, porque isso vai ter repercussão no que está acontecendo na série regular, e uma repercussão muito importante. No mais, assim, eu acho fantástico, né? Mostra um pouquinho daquele lado do Thor, um pouco heróico, né? Mais guerreiro e pouco heróico em determinado momento, e algumas das cagadas que ele mesmo fez ao longo da sua vida, né? O Ed que fez o resumo podia falar um pouquinho mais. É, eu gostei muito de fazer esse resumo aí da história, né? Eu achei principalmente por mostrar esse lado bárbaro do Thor, é que ele é sempre aquele cara que é um guerreiro, mas é um guerreiro bom, né, nobre e tudo. Achei legal mostrar, inclusive, como é normalmente essas histórias de deuses, né, onde o cara é meio impiedoso e é capaz até de matar os próprios fiéis. Também é bacana mostrar o próprio Loki, né, fazendo as manipulações dele e tal. Eu achei muito bacana essa história aí. Foi uma que deu gosto de escrever o artigo, né. Eu acho que é legal isso mesmo que você tá falando. Até porque, pra quem não acompanhava o Thor antes, ou pra quem não lembra direito das histórias, assim, esse Thor atual, ele é muito mais manso, entre aspas. Por quê? Porque ele é o Thor com o poder do Odin ainda, né? Ainda tem o poder do Odin, o pai dele tá morto, né? Então é o Thor rei, que é um Thor muito mais centrado, muito mais racional, né? Pensa mais nas coisas que ele faz e tudo mais. É um Thor mais resolvido, até depois do Ragnarok, né? Como ele retorna aquela conversa dele com Blake, quando ele retorna, é fantástica, né? Que aí ele percebe qual é a importância da existência dele, qual o sentido da existência dele, etc e tal. Então é legal pegar esse Dia de Trovão e ver uma coisa bem diferente, né? Seria é assim, um Thor. Analisando para um imortal, né, já que ele vive séculos, né? Uhum. O Dia do Trovão, a gente poderia fazer um paralelo que seria a adolescência do Thor. Por aí. Só uma coisa, não é Era do Trovão que foi traduzido? Não, é Dias do Trovão mesmo. É, porque eu lembro que em inglês é Days of Thunder. Ah, então, é que eu tinha lido Era do Trovão no especial. Ah, se for, paciência. João falou uma coisa certa aí. Acho que tanto quanto esse cadernado, assim como aconteceu no ano passado, que foi quando voltou as histórias mensais do Thor, esse ano, correndo paralelo à Invasão Secreta, foi justamente um destaque. O roteiro de Straczynski e os desenhos de tanto de Coy Pierre quanto do Mark Dujevic, inclusive essas duas últimas que foram lançadas agora no mês de dezembro, são espetaculares. Era do Trovão mesmo. Foi olhar na capa. Ponto pro Felga. Bom, pra não dizer que eu não li mais nada, né, porque todo mundo comentou que eu tinha lido, então a gente vou falar de dois especiais de um herói aí que entra ano, sai ano, mas acho que é um dos heróis, assim, urbanos favoritos, né, dos brasileiros, né, que é o bom e velho Matt Murdock, né, o querido Demolidor, né. E teve esse ano dois especiais, né, muito, muito bons, né, deles, né. Um que dispensa comentários é o Homem, Demolidor, o Homem Sem Medo, né, de Frank Miller, né, que conta, vamos dizer assim, a origem, né, desde a infância até os tempos de faculdade, passando pelos tempos de faculdade e tal do Matt Murdock, né, até culminar na criação do Demolidor, né, sabemos que é mais ou menos isso, especial. E outro, né, que é também um, acho que assim, vamos dizer assim, talvez não seja unanimidade entre os fãs, mas é importante esse especial porque marcou a criação do segundo volume do Demolidor, né, e que acompanhava, né, nas saudosas Marvel, não sei das quantas, 97, 98, 99, né, marcou o final, né, de uma série de histórias, assim, sei lá, de um Matt Murdock, de um Demolidor muito, sei lá, praticamente uma cópia Estranha Aranha, né. E é o Diabo da Guarda, de Kevin Smith, e com o atual editor-chefe da Marvel, né, Joey Quesada, né, que é um clássico, assim, absoluto, né, porque joga de novo, mexe mais uma vez com a vida do Demolidor, coloca o Demolidor no meio de uma... No início, quando começa a ler, você parece que o Demolidor tá envolvido no meio de uma história sobrenatural, com Messias, aí depois, quando começa a caminhar, chega no momento de ver que, na verdade, não é aquilo, que é tudo uma armação de um vilão que não era nem dele, era um vilão do Aranha, que era um mistério, né? Então é um clássico, assim, absoluto, né? Uma das minhas histórias favoritas, né? E eu guardava os formatinhos, né, com muito carinho, porque era uma grande história, né? Grandes desenhos, né? E grandes roteiros, né? Então agora já posso me livrar do formatinho, porque as outras histórias não prestavam tanto assim. Go, Web, go! Aproveitando que o Felga falou aí sobre histórias do Demolidor, né? Acho que o último evento, assim, que a gente poderia falar nessa retrospectiva é sobre o cancelamento da Marvel Action. O Ed falou bem aí. Acho que o final desse ano, um destaque não tão bom, na verdade, é que após 2 anos de publicação, a Marvel Action foi cancelada. Acho que mais de 2 anos, né? E a grande pergunta dela, mais do que quem é o Hulk Vermelho, é quem foi o responsável por cancelar essa revista. Será que foi realmente a mudança do Hulk pra ela, que tirou o restante dos leitores que ela tinha? Na verdade, o título foi perdendo interesse pelas qualidades das histórias. Acho que melhor que todo mundo aqui, quem poderia falar sobre isso era o Felga, que era um dos últimos redatores da gente que estava fielmente lá preso nas resenhas da revista. Olha, é difícil dizer o que matou a Marvel Action, né? Porque era um título, acho que, bastante interessante, né? Tinha uma premissa muito boa, né? Reunir os heróis urbanos, ou vamos dizer assim, os heróis sem poderes, né? E o início era muito bom, né? Nós tínhamos o Demolidor em alta fase, Brubaker, né? Começou em Marvel Action. O Justiceiro também, naquele tá ainda, a Guerra Civil, que tinha começado muito bem, o Justiceiro, né? Do Fraction, né? E depois, infelizmente, desandou, né? Nós tínhamos o Cavaleiro da Lua, um título muito bom, eu gostava bastante, né? E, infelizmente, nós tínhamos o Pantera Negra, né? Que foi um título que começou em Demolidor, né? Começou razoavelmente bem, né? O título foi bem até o casamento do Pantera com a Tempestade, e aí depois entrou uma coisa ruim até demais, que superou limites, né? Deixou muita gente deprimida, né? Mas aí o que aconteceu? Vamos dizer assim, Cavaleiro da Lua deixou de ser publicado, eu acho que ainda tem histórias que não foram publicadas aqui no país. Justiceiro, a Fraction, tem o mesmo mal do Brubaker. Dependendo do desenhista que tá com ele faz uma história ruim, certo? Se for um desenhista bom, ele faz uma história boa. Se for um desenhista ruim, ele faz uma história ruim, certo? E a única coisa que tava segurando o mesmo título era o Demolidor, né? Então, eu nem acho, assim, no início eu achei, bom, a maior cagada que fizeram, né? Colocar o Hulk Vermelho, né? No mesmo mix, até porque ele não tinha nada a ver com o mix, querendo ou não, tinha muito mais a ver com o universo Marvel, né? Destoava completamente da proposta da Marvel Action, né? Mas eu acho que dificilmente foi a culpa do Hulk Vermelho que acabou com a revista, né? Aqui foi uma tentativa frustrada de reerguer a revista e terminou de esmagar, né? Eu acho que não, hein? Eu acho que já quando colocaram o Hulk Vermelho, acho que já estavam pensando realmente em já terminar, e quando terminasse já jogasse o Hulk Vermelho já pra um outro lugar, né? Talvez eles não tinham espaço pra fazer isso naquele momento, mas, sei lá, foi o tempo que eles pensaram o que fazer, se lançavam especiais ou se jogavam ele no universo Marvel, né? Mas é uma pena, porque era um título que eu gostava, eu achava muito boa a proposta, né? Marvel Action vai dar lugar pro título que veio, que vai ser Reinado Sombrio, né? Então eu nem sei se o cancelamento da Marvel Action foi em função de vendas. É, duvido que tenha sido pra substituir. O mix diferencia muito um do outro. É que talvez não tinha mais espaço. Talvez ter mais uma revista, certo? Não seria tão economicamente viável. Então talvez substituir talvez fosse melhor, né? Até porque, assim, só 2 títulos tinham peso, né? O Hulk, querendo ou não, era um título que, principalmente depois que ele entrou na Marvel Action, o número de comentários na comunidade, no site, aumentaram, né? Em razão dos fiéis fãs do Hulk que seguem por onde ele for. E o Demolidor, né? Que também tem a mesma coisa. Os fãs do Demolidor seguem para onde o Demolidor for, né? Então, acho que esses dois... Então, mas enfim, infelizmente foi uma pena que o título foi cancelado, né? Porque era um título que eu gostava bastante, né? Eu acho o seguinte, eu não acho que o Hulk saiu de Universo Marvel pra mudar o perfil do Universo Marvel, eu não penso dessa maneira. Mas ao mesmo tempo, eu também não sei se o Hulk foi pra Marvel Action pra salvar a Marvel Action, será que ela precisava ser salva. Eu acho que passa muito por essa questão. O que deu origem à Marvel Action, meio que desapareceu. Acabou o Justiceiro. Essa revista do Justiceiro acabou nos Estados Unidos, justamente depois desse arco do retalho. Cavaleiro da Lua teve uma publicação muito intermitente. Ainda tem coisa que não saiu aqui que eu gosto muito. Como eu falei, eu tava aqui pensando, brincando. Eu acho que só eu e você que gostamos de Cavaleiro da Lua. Encontrei o outro fã da história do Cavaleiro da Lua, porque eu era um dos poucos que gostava também, que eu saiba. O Pantera Negra também parou depois da Invasão Secreta por um bom tempo, e já não era uma coisa que arrastava muito, e tinha só o Demolidor. E botar um título só com o Demolidor de carro-chefe já estava mais do que provado que não funcionava. Já não foi a primeira, a segunda, nem seria a terceira vez que a Panini tentaria fazer isso. Então eu acho que eles pensaram melhor, que o melhor foi, enquanto tinha que terminar algumas histórias, inclusive do Pantera e do Justiceiro, mandaram o Hulk pra lá para as pessoas comprarem, porque sabe que atrai, justamente como você falou, né, os fiéis leitores do Hulk. E agora que acabou isso tudo e terminou o arco Demolidor, joga ele para o universo Marvel e depois rearranja todas as outras histórias, né? Volta o Hulk para o universo Marvel, vai com o Demolidor para o universo Marvel e rearranja as histórias, principalmente agora que vai lançar a Reinado Sombrio. No fundo, no fundo, quem pagou, quem perdeu mesmo foram os fãs do Motoqueiro Fantasma, porque foi a revista que desapareceu, que parou de ser publicada. Eu também acompanho, né? Não vem com essa não, eu também gosto pra caramba do Motoqueiro Fantasma. Mas foi quem perdeu mesmo foi quem lê Motoqueiro Fantasma. Quem lê as outras coisas, vou ter que começar a comprar uma outra revista, beleza, mas vai deixar de comprar a Marvel Action. Quem comprava o Universo Marvel só pra ler o Hulk, parou de comprar o Universo Marvel, começou a comprar a Marvel Action pra ler o Hulk Vermelho, né? Vamos discutir aqui a qualidade da história, etc e tal. Mas quem perdeu foi quem acompanhou o Motoqueiro, porque não acompanha mais. Até os Thunderbolts, que pararam de sair no Universo Marvel, vão sair, e aí eu acho um tiro certeiro da Panini, na Reinado Sombrio. Participei recentemente do podcast lá do Bruno, né, do Illuminati Cast. A gente tava comentando, será que não era uma boa o Demolidor sair como o Nova e o Punho de Ferro sai em Marvel Apresenta regulares? Não e tal. É uma má ideia, não. Porque o Demolidor, ele tem seus fãs, mas parece que ele não funciona em título mensal. Mas ele também não encaixa nenhum mix, assim. Parece que ele tá destoando ali do resto, né? Então, não sei se talvez fosse uma boa ele sair periodicamente, assim. Você teria arcos completos e agradaria os fãs, né? Se tem público pra comprar o Punho de Ferro, se não tivesse, não estaria saindo. Eu acho que esse público do Punho de Ferro também é o público do Demolidor. Tem um estilo semelhante. Então, o público que compra o Punho de Ferro é o público do Demolidor. Eu acho que seria uma coisa se pensar e tirar o Demolidor do mix e colocar ele em Marvel Apresenta uma, duas vezes por ano, três vezes por ano. Sobre a Marvel Action em si, eu comprava, não comprei até o fim, parei, justamente pela queda da qualidade. Pantera Negra não tava aguentando mais, Justiceiro muito ruim. Eu tava comprando só pelo Demolidor. Falei, pô, comprar uma revista por 25% dela, não dá, né? Realmente é complicado. Então, foi obrigado a limar aí do orçamento. Aí agora tá na Universo Marvel. Eu até comentei, não lembro agora com quem, qual é a estratégia de cancelar uma revista e transformar uma revista existente numa nova versão dela. Porque a Universo Marvel é metade do que tava sendo a Marvel Action, né? E inclusive com as capas, né? Já é o segundo mês consecutivo com o Hulk Vermelho na capa. E acredito que vai ser assim pelos próximos meses, né? A maioria das capas devem ser dele mesmo. Eu vou dar minha opinião de uma pessoa que não comprou a revista desde o começo. Então, historicamente, o Demolidor me parece que ele não vende realmente sozinho. Que a Panini, vulgo Lopes, é um dos maiores fãs do personagem, né? E sempre investiu em anuais e por aí vai. E até em minisséries em particular, tipo assim, aquela Demolidor Pai, entre outras. E pelo que eu entendi, até por decepção do próprio Lopes, nunca obteve grandes vendas. Senão, eu acredito que já teria acontecido. Senão, eu acredito que nem a Demolidor mensal teria sido cancelada. Então, eu acho que realmente ele não funciona como carro-chefe. Eu não sei também dizer se o Punho de Ferro tem uma venda similar ou não. Aparentemente, como foi relançado ou teve essa tentativa, eu acho que conseguiu vender mais, principalmente pelo oba-oba que fizeram. É um personagem novo que foi restaurado, teve histórias remodeladas, vai valer a pena, é uma história de origem, né? Então, eu não sei dizer se seria realmente o mesmo público pra esses dois. Indiferente a isso, eu acho que a Panini, nesse ponto, foi a principal culpada por matar essa revista Marvel Action. Ela realmente lançou o Demolidor, e no decorrer dela, a gente tava em dúvida se o Motoqueiro Fantasma ia pra ela ou ia pra outro lugar. Eu esperava, sinceramente, que ele se juntasse a esse mix muito mais do que o Pantera Negra. Exatamente. Porque ele é um personagem muito mais relacionado a isso, muito mais vigilante. A revista tomaria um tom mais sombrio, mais humano até. Personagens não tão fantásticos. Mesmo assim, quando teve aquela mudança dos Novos Vingadores logo após a Guerra Civil, eu pensei que era o lugar que iria entrar o Punho de Ferro. Mas Mas mais uma vez a Panini falhou nisso. É, preferiu colocar ele à parte e preferiu deixar a revista com três personagens principais, sempre dobrando uma história. Com o tempo, provavelmente ela ia dar errado. Principalmente quando a gente tem noção, eu e o João, de um ano de antecedência das histórias, a gente ia ver que Justiceiro não ia ter grandes, digamos, impactos. Não é. Pantera Negra ia manter aquela linha. E Demolidor sozinho, como a gente viu, não se sustenta. Então ela, na verdade, matou a revista. Ela, na verdade, matou de fome a revista. Ela não alimentou como deveria. A revista começou bem e ela não foi dando a comidinha certa. No final, aconteceu o que aconteceu. Quiseram colocar o Hulk, esse personagem gigantesco que tem fãs totalmente diferentes de qualquer outros fãs que a revista tinha. Coloca ele empurrado naquela revista com histórias que realmente, pra mim, são... até pros próprios fãs do Hulk, são muito forçadas. E que, sinceramente, eu até compraria pra fazer a resenha do site, mas tinha muito mais lógica a Panini ter lançado esse blockbuster, né, vermelho aí, numa Marvel especial. E não ter matado, digamos assim, de forma tão deselegante a Marvel Action. Olha só, o Demolidor, ele tinha o título próprio dele, que foi cancelado porque não vendia, vamos colocar assim. Quem é o personagem carro-chefe do título do Demolidor? Obviamente o Demolidor. Se aquela revista foi cancelada por baixas vendas, é porque aquele personagem não se sustenta em mix ou em mensal, certo? Aí lança a Marvel Action com, vamos colocar assim, Demolidor, Cavaleiro da Lua e Pantera Negra, vai. Vamos colocar esse, e Justiceiro, vamos colocar esses quatro. Sinceramente, desses quatro, quem seria o carro-chefe? Pois é, esse Demolidor da Panini, esse seria, falando, seria o Demolidor de novo. Mas notou que nas primeiras quatro edições, Ed, quem sustentava a capa era o Cavaleiro da Lua? Porque eles estavam tentando alavancar. Não, eles estavam tentando alavancar interesse num personagem novo, meio polêmico, meio violento. Mas a questão é que, independente da capa, no conteúdo, o carro-chefe era o Demolidor. Quem comprava o Demolidor e lamentou o cancelamento foi pra Action. Só que acontece, se o Demolidor não vende, não se sustentava lá, por que que ele sustentaria a Action? É. E agora que ele tá na Universo Marvel, agora ficou até uma coisa meio confusa. Quem é o carro-chefe da Universo Marvel? É o Hulk Vermelho? É o Demolidor? É o Quarteto Fantástico? Quer dizer, se for o Quarteto Fantástico e o Demolidor carro-chefe, não vai segurar. Porque o Quarteto Fantástico nunca teve um título aqui no Brasil e nem vai ter. O Demolidor já se mostrou que não sustenta um título. Quem seria? O Hulk ou... É o Hércules. Ô Ed, veja só, a Universo Marvel nunca teve, digo assim, um principal. Esse é o diferencial dela. Então eu penso que, na verdade, a Panini tá querendo colocar os fãs do Hulk com os fãs do Demolidor, com os fãs do Quarteto Fantástico junto e com a história mais light, mais saudável que a do F. Então, foi isso que faltou a Action. Eu garanto a você, se tivesse colocado o Motoqueiro Fantasma, tem fãs do Espírito de Vingança que não tem nada a ver com o do Demolidor. E somasse a isso, colocasse histórias boas, que com o tempo o fã se agradasse, como do Imortal o Punho de Ferro, a história da Marvel Action, apesar desse nome ridículo que eu critiquei desde o começo, ia ser bem diferente. Go Web Go! Em meio a cancelamento de revistas, lançamentos de cada vez mais encadernados, prováveis aumentos de revistas que vão possivelmente ter esse ano ou não, a gente teve um ano até meio cheio de frutos para 2009. E eu espero que 2010 surjam muito mais. Então encerra agora em dezembro essa fase de 70 anos da Marvel. E assim a gente conclui nosso último e nominata desse primeiro ano. Vou deixar aberto aqui para cada um deixar seus últimos pareceres para esse ano. Bom, 2009... Foi um ano que tivemos invasões, infiltrações, tivemos que várias vezes a casa caiu, cancelamento de revistas, mas até que foi um ano bom, né? Então, acho que 2010 promete mais, né? Principalmente agora com o novo desenho do Universo Marvel, né? Vamos dizer assim, Foi engraçado o que o Joga falou. Ele falou, o mundo foi destruído, tudo aconteceu, mas foi bom, sabe? É, foi literalmente assim, vai. Foi uma droga. Cara, né, vai, tá tudo bem. Eu tô vivo, certo? Mas enfim, 2010 parece que vai ser mais interessante, né? Com as novas mudanças que vão ocorrer. Pra mim vai continuar a mesma porcaria de sempre, um baile da fantasia, mas enfim, eu adoro esse baile da fantasia, né? Então em 2010 estaremos aí curtindo esse baile da fantasia anual que é o Universo Marvel. Esse ano foi um ano tenso. Michael Jackson morreu. Perdemos o grande Lombardi, que era um grande parceiro aí do Silvio Santos. O Silvio Santos não vai ser mais o mesmo sem o Lombardi. Recentemente a Brittany Murphy morreu. E, cara, a grande perda aí que foi pouco divulgada, que o Alborguete morreu, cara. O Alborguete morreu, cara. Os maiores reacionários do mundo, mas um dos caras mais engraçados. Nossa, o cara é demais, cara. Alguém aqui já ouviu a crítica dele ao 300? Não. Vai estar no post esse Inominata, cara. É demais o... O Borghetti falando sobre 300. Imaginando os caras de sunguinha lá. Nossa, sério mesmo? Eu perdi essa, você tem que ver. Se você tem uma ideia, o Rei Xerxes virou Rei Xanxas. E era pra falar do ano Marvel, né? Ah, tá. Claro. Pois, esse ano tivemos 8 meses de invasão secreta, o que desabona qualquer ano, né, cara? Então eu me retiro agora do Inominata, desejando um feliz ano novo pra todos aí, e que Reinado Sombrio floresça na terra adubada pela invasão secreta. É uma sutileza, que é uma coisa maravilhosa, assim. Ah, eu acho que tem tudo pra ser um bom ano, assim. Eu achei que já começa com uma boa, né? Apesar da gente ter falado do cancelamento da Marvel Action, começa com, como eu falei, com uma boa notícia, que é o lançamento da Reinado Sombrio. Achei que a Panini fez muito bem em lançar essa revista, que é uma revista com prazo de validade mesmo, mas eu acho que ela é super válida, né, pra não ficar lançando a especial, não, é uma mensal é uma mensal que não é mensal, na verdade, não é uma mensal que vai morrer, mas vai morrer, né, de morte morrida mesmo, sem ser morte matada. Eu particularmente, pelo que eu tenho acompanhado lá fora, tem algumas bombas, claro que tem algumas bombas, mas é uma fase muito interessante, né, como eu tinha falado na questão daquele nominata da invasão secreta, eu não considero, eu acho que nem eles lá consideram uma saga, não é uma saga, é uma fase, que obviamente é marcada pela ascensão do Norman Osborn, que pra mim é aquela ascensão com prazo de validade também, né, o cara é um maluco que se veste de duende, quer dizer, não pode, né, e que tem dupla personalidade por causa disso, quer dizer, não dá pro cara durar muito tempo no poder, mas isso pode, e na minha opinião gera, né, já que eu tenho acesso a algumas informações, histórias muito interessantes, né? O Bendis continua sendo o principal autor, mas algumas mudanças vão sendo feitas aí. Vamos ver o que eles vão publicar, porque tem muita coisa para ser publicada e com certeza alguma coisa vai acabar ficando de fora. No mais, eu vou tentar, vou torcer para eu ter mais tempo para ler as coisas com calma, porque eu agora tô lendo revista quase por, né, com prazo de validade. A revista já tá saindo da edição e eu ainda não li a anterior, mas fora isso, tranquilidade. Olhando de uma certa maneira dos últimos 3 anos de site que a gente teve, eu vou comparar 2010 com o que a gente sofreu no comecinho do site quando a gente criou em 2008, que foram quando surgiram as novas revistas. A gente acabou de sair de uma coisa muito estática e essa mudança que houve na Panini editorialmente foi serviu para dar uma nova guinada, para dar um novo interesse na gente, e foi o ano que justamente Marvel fez 40 anos e é o ano que a gente tava mais fascinado por tudo que tava acontecendo. Eu acho que depois de 2 anos isso começou a perder o gás e os 3 editores da Panini hoje, da Marvel, né, o Lopes, o Saladino e o França, devem ter percebido que estava precisando dessa guinada. Então acho que foi fatal, era da mais que necessário que tivesse essa quebra da Marvel Action. Talvez mudaria bastante os mix em 2009 e em 2010. E provavelmente a gente também vai ter o cancelamento de outra revista, porque não por culpa da venda, mas por culpa que as histórias acabaram lá nos Estados Unidos. Que é a Millennium. Que foi a Millennium. E talvez essa mudança e essa tirada dessas revistas abra espaço para novas investidas, coisas que a gente realmente precisa sempre. Como é tradição do nosso próprio site, sempre inovar, trazer coisas novas para sempre manter os leitores com a gente, talvez a Panini tenha que pensar nisso. Sempre dar uma mexida, não deixar essas coisas paradas. É assim que a Marvel faz. A Marvel, de vez em quando tá enfesada, ela zera os títulos. Ah, não, vamos voltar pra numeração antiga e criar a série 600. E vai esse jogo. E eu assim particularmente vai achei isso uma bobeira, mas... Mas é assim. É marketing. E é assim que a Panini, acho que talvez tenha que começar a pensar em não manter essas revistas sempre fixas. Ela, de repente, desistiu de Poderosos Vingadores, mudou o nome pra Novos, o que era Arma X virou Wolverine, e ela deve pensar assim. Eu acho que 2010 comparado a 2009 tá nesse balanço, ela tá nessa linha tênue. É um momento de mudança. Então vamos ver o que vai acontecer. Se vai dar certo ou não, é um mistério até pra mim. Inclusive até pros próprios editores. Eu concordo com isso. Eu acho que os únicos títulos atualmente que se garantem, a gente tava até falando isso, né, com relação a coisa que se vende por ela mesma e coisa que precisa se destacar de uma outra maneira pra vender. Atualmente são títulos X, né, que tem X-Men na capa, vende. Pelo menos aqui no Brasil funciona muito mais do que lá nos Estados Unidos, eu acho. E agora os Vingadores, né, o título, ainda mais separados os títulos, e é por isso que é isso. isso merece, na verdade, um comentário mais pra frente, mas por isso que eu temo pela Poderosos Vingadores. O Bendis vai sair da Poderosos Vingadores. Avante não vai ter mais história do Bendis, enquanto a Novos Vingadores vai ter, né? A Reinado Sombrio vai ter também histórias que ele escreve. Então, acho que a gente já cobriu tudo que poderia sobre esse ano 70 da Marvel. E a gente queria desejar pra vocês um ótimo 2010, e a gente volta já pra, com novos inominatas, canal 66, artigos do site. Um abraço a todos e até mais. Esse podcast foi uma produção Marvel 66. Acesse www.marvel66.com.